sua caminhada, diz o texto assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Em Mateus 13:53, lemos assim também: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Em Mateus 14:13 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as a multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Lucas 5:16 diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tem muitos outros textos que trabalham essa atitude de Jesus de ir para um lugar e ficar sozinho. Mas é interessante, ele nunca estava só. É isso que eu quero refletir com você. Estar sozinho não significa estar só, como também estar na multidão não significa estar acompanhado. Percebe? Então eu quero agora dizer para você que há 7 benefícios da solitude. 7 benefícios de ficar sozinho, não é? Distanciar um pouquinho da agitação, do dia a dia, se recolher. Todo mundo precisa um pouco de caverna, estar na caverna um pouco de tempo. Não é muito tempo, não é o tempo todo. Todo mundo precisa do seu lugar de reflexão, você sozinho com você mesmo ali, e você ter ali benefícios. Primeiro, aumenta o autoconhecimento, aumenta a produtividade, aumenta a criatividade, melhora os relacionamentos, aumenta a empatia, contribui com a resolução de problemas e relaxa. 7 benefícios da solitude. A fonte é UOL, Viva Bem, e você gosta de ficar sozinho, e eu fiz essa referência pela fonte desses 7 benefícios. E eu pergunto então para você: por que Jesus desejou muitas vezes retirar-se e estar sozinho ou com poucos ao seu redor? Primeiro, sua humanidade exigia repouso e renovação das energias. Ele era humano. Você precisa ter esse momento porque você é humano e você precisa repor energias. Segundo, Jesus desejava ensinar a necessidade de estar sozinho em sintonia com o Pai. Ele poderia suportar o cansaço e ter a renovação de suas energias de outra forma, mas desejava nos ensinar uma forma de crescermos nessa área. Você precisa estar sozinho para saber que a sintonia com o Pai precisa ser ativada. Em terceiro lugar, Jesus conhecia o conceito que muitos problemas batem em retirada no momento em que você não se concentra neles e busca um retiro para sua mente, corpo e alma. Então, tem gente que às vezes enfrenta um problema, enfrenta uma luta, enfrenta uma dificuldade. Ela se envolve tanto com o problema que ela não vê outra coisa. Ela se envolve tanto com aquela aflição que ela não vê outra beleza na vida. E aquilo ali vai passar, tudo passa. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Então por que se concentrar tanto e se envolver tanto a ponto de não ver tantas outras coisas boas na vida? Então você precisa saber que quando você alcança essa condição, problemas às vezes vão embora sem que você faça nada, porque você está ali em concentração. Então estar sozinho nessa condição não é estar só, porque você estará com você mesmo, e é muito importante esse encontro, você se encontrando com você mesmo. Já pensou? Você se encontrando com você mesma, as mulheres, já pensou? Aí com o Pai também, com Jesus, conversando com ele, ouvindo, lendo a Bíblia, orando, coisa linda. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: procure estar sozinho em sintonia com o Pai. Leia a Bíblia, leia um bom livro, ouça uma música boa, reflita sobre abençoar pessoas, perdoe pessoas que falharam com você. É o momento de você buscar um refúgio para você. É o momento de você buscar a solução com Deus. Então, procure sempre ter esse momento sobre as tempestades, acima das tempestades, das lutas. Procure estar sozinho, mas não estar só. É buscando de Deus a direção. E Ele vai orientar você. Você quer agora fazer assim: Jesus, vem comigo, porque eu quero estar contigo sempre, diariamente. Eu quero que o Senhor esteja aqui no meu lar, na minha casa, nos meus negócios, na minha empresa, no meu lazer. Eu nunca quero estar só. Eu quero estar sozinho em alguns momentos, mas nunca só, porque o Senhor estará comigo. Você quer fazer isso? Então, enquanto você vai ouvir esta música, abra o coração para Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Diga para Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Estou aqui em nome de Jesus. E Jesus vai atender você. Vamos orar? Pai bendito, Pai querido, abençoa os meus ouvintes, abençoa todos aqueles que estão tomando agora uma decisão, estão convidando Jesus para morar na sua casa, no seu lar, estão convidando Jesus para ser o Senhor e estão dizendo assim: Jesus, eu quero caminhar com o Senhor, eu nunca quero estar só. Mesmo que eu fique alguns momentos sozinho, mas eu não estarei só, porque o Senhor está ali comigo. Então, Pai, muito obrigado. Entra na minha casa, entra no meu lar, entra na minha vida, dá-me vitória em todas as lutas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom começar o dia com a palavra do Senhor. Muito obrigado a cada ouvinte, a cada lar, a cada veículo e internet, cada ponto de internet que nos acompanha aqui no Café com Cristo pela Ondas. Pastor Neemias, estamos chegando ao final. Que programa abençoado, pastor. Pois é, Leandro França, que alegria, né? Saber que a gente contribuiu para que o seu dia seja melhor. Esta é a nossa intenção e eu desejo que sobre você, sobre sua família, a graça do Senhor esteja presente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você ouviu Café com Cristo, todos os dias aqui na Ondas, às 7 da manhã. Operação de áudio e apresentação, Leandro França. Direção e apresentação, pastor Neemias Lima. Tá na Ondas, tá com tudo. Oferecimento Brasseg, assistência familiar, prazer em cuidar de você. Arte em Ouro Joalheria, o melhor lugar para comprar suas alianças em ouro 18 quilates, no centro de Cabo Frio e no Shopping Parque Lagos. Gold Medical Group, especialista em saúde sexual masculina. Ligue 2645-3083. 2645-3083. Você que está precisando de botox, preenchimento, harmonização facial, emagrecimento, estética facial e corporal, procure as clínicas Bela Estar e Clínica Bem-Estar do Centro Multidisciplinar do Dr. Rafael Almenara. Junto com a sua equipe tem os melhores e mais novos tratamentos para todos vocês. Agende já sua avaliação. Clínica Bela Estar, 2645-4683, Cabo Frio. Clínica Bem-Estar, 99867-1302 e 99803-1477, Arraial do Cabo. Venha cuidar da saúde, beleza e bem-estar. Acabou o gás, fique tranquilo, chama o Júnior do Gás, tudo tá resolvido. Acabou o gás, não sabe o que fazer, ligue pro Júnior do Gás que ele leva pra você. 2629-3100 ou mande um zap Atenção, moradores de Cabo Frio e região. Assistência familiar de qualidade é só na Braseg. Com a Braseg, você vai ter consultas médicas em diversas especialidades a preço popular. Na Braseg, você também tem uma enorme rede de descontos em drogarias, exames laboratoriais, óticas e muito mais. Além de contar com um pós-vida completo 24 horas. Você pode cuidar da sua família com mais qualidade e pagando bem menos. Além disso, na Braseg você pode incluir o seu pet no seu plano. Seus amiguinhos vão ter os cuidados que eles merecem. Na Braseg Assistência Familiar, você vai encontrar o plano perfeito para você, sua família ou empresa. Venha fazer parte da família Braseg. É só ligar para 22 2645 5464 ou 22 998338797. Braseg Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você mais ama. É aniversário da Arte em Ouro. Venha comemorar conosco. Preparamos uma mega promoção. Toda a loja com 12% de desconto à vista ou parcelado em até 12 vezes sem juros. Compre e concorra a 12 prêmios, vale compras, moto elétrica e até barra de ouro. Arte em Ouro, 12 anos fazendo você brilhar. Lojas em Cabo Frio, Araruama, Rio das Ostras, Maricá e Macaé. A Gold Medical Group é especializada no tratamento das disfunções sexuais masculinas. Disfunção erétil e ejaculação precoce são mais comuns do que você imagina. Milhares de homens estão vivendo muito melhor. Resultados imediatos, equipamentos de última geração e todos os exames inclusos na consulta. Gold Medical Group, 2645-3083. 2645-3083. O que era bom agora é super. Crescendo, pensando em você. Espaço, conforto e bom atendimento. Super Tricarnes em um novo tempo. Venha e entre nesta evolução. De preço baixo e tradição. Super Tricarnes. Super Tricarnes. Preço baixo e tradição. Esse é o programa do Amor. Oferecimento, Braseg, assistência familiar, prazer em cuidar de você. Arte em Ouro Joalheria, o melhor lugar para comprar suas alianças em ouro 18 quilates, no centro de Cabo Frio e no Shopping Parque Lagos. Gold Medical Group, especialista em saúde sexual masculina. Ligue 2645-3083, 2645-3083. Dudu Bazar em São Pedro tem tudo. Zap 98803-9990. Promoção de cimento é aqui. Tubo de 100, R$ 49,90. Pisos a R$ 14,90. Forro PVC, R$ 16,90 o metro quadrado. Vaso acoplado, R$ 269,90. Telha grossa, R$ 44,90. Tinta Rio, 16 litros, R$ 77. Gabinete para banheiro, R$ 145. Tinta piso, 18 litros, R$ 199. Dudu Bazar em São Pedro tem tudo. Zap 98803-9990. Naquela noite. Ai, amor, de novo. Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos. Stressvan, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Experimente Stressvan, natural, sem contraindicações. Use Stressvan. Stressvan, você encontra na rede Drogaria do Povo, a Verdinha, a original de Cabo Frio. Atenção, no Esquenta Giga Friday, você antecipa seu novo plano de internet com precinho de Black Friday. Assine 700 mega de velocidade por apenas R$ 79,99. Não perca tempo, essa oferta é por tempo limitado. Corra e aproveite. Ligue agora no 103.53 ou acesse gigamaisfibra.com.br. Consulte condições. Giga Mais Fibra, internet que conecta o Brasil. Prevenir é viver. Nesse mês, a Oncosol atenta para conscientização sobre o câncer de mama, lembrando da importância do autoexame e da mamografia. Visite o seu médico, faça os seus exames e ajude a espalhar essa mensagem. Cuide-se, ame e compartilhe a vida. Quando a prevenção é priorizada, a esperança se renova. Oncosol, abraços que unem, abraços que cuidam. A Unimed Cabo Frio não para de evoluir. Somos a Unimed que mais cresceu no estado do Rio. Empresa MEI, traga o seu CNPJ para crescer com a gente. Chame agora em nosso WhatsApp 22-2647-8080. Unimed Cabo Frio. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Presta atenção, porque só essa semana na Havan tem jogo de jantar Uni 20 peças de R$ 299,90 por só R$ 199,99. O campeão de vendas com R$ 100 de desconto. Moderno e elegante, qualidade Oxford. Jogo de jantar Uni, só R$ 199,99. Garante essa promoção e deixe sua casa com cara de novela. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Pula, pula Havan. Compre hoje e pague só em dezembro. Atenção, no Esquenta Giga Friday você antecipa seu novo plano de internet com precinho de Black Friday. Assine 700 mega de velocidade por apenas R$ 79,99. Não perca tempo, essa oferta é por tempo limitado. Corra e aproveite. Ligue agora no 103.53 ou acesse gigamaisfibra.com.br. Consulte condições. Giga Mais Fibra, internet que conecta o Brasil. Essa casa é sua, essa casa é do Chico. No Chico Parafuso, você encontra aquela solução para o seu problema, com condições de pagamentos especiais. Por isso, não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Chico Parafuso, Rua Vitor Nunes da Rocha, no Parque Burle, em Cabo Frio, na Rua da UPA. O programa a seguir é uma produção independente de inteira responsabilidade dos seus produtores. Onda. Engenharia de som. Vai ser demais. Mercado Tropical. Economia tem nome. Brasec. Assistência familiar. Prazer em cuidar de você. Arte em Ouro Joalheria. O melhor lugar para comprar suas alianças em ouro 18 quilates. No centro de Cabo Frio e no Shopping Parque Lagos. Gold Medical Group. Especialista em saúde sexual masculina. Ligue 2645-3083. 2645-3083. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, minha gente querida. Vamos dar uma conferida aí? 8:08. Bom dia, segunda-feira, hein? Eba, tudo de bom pra você, meu querido irmão. Você que tá acompanhando a gente aqui na Rádio Ondas FM. Você que tá acompanhando a gente já aqui na Cabo Frio TV. O nosso bom dia é segunda-feira, meu amigo. E tá tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Isso é que é muito bom. Eba... Epa! Beleza, tá aqui, ó. Epa, Léo, tira esse retorno aqui que tá altinho. Deixa eu ver, rapaz, o que houve? Saiu aqui, ó. Deixa eu localizar. Cadê, Léo? Perdi aqui o meu Deus do céu. Eba, bom dia, meu irmão. É segunda-feira e nós estamos começando a nossa manhã do dia 28 de outubro do ano de 2024. 28 de outubro, rapaz. Olha aí. 28 de outubro. Daqui a um mês, 28 de novembro. Aí depois terminou o ano. Bom dia, bom dia. Um abraço para você, meu querido irmão, que viveu um fim de semana bonito, que viveu um fim de semana com a família, com os amigos. Um grande beijo para você, viu? Todos aí que estão neste momento convalescendo aí, se recuperando de uma cirurgia, se recuperando aí, acabou de sair aí, né, de uma recuperação de uma doença que eu vou te contar, hein? E tem gente que fica rebelde, né? Não toma o remédio na hora certa, não faz o que o médico manda, e depois não tô tendo melhora. Então se liga, meu irmão, segue mesmo regiamente o que o médico te recomendou e, se Deus quiser, você já vai ter a saúde restabelecida. Bom dia. Bem, ó, vamos lá, final de semana, futebol, né? Temos futebol essa semana, nós vamos ter futebol a semana toda, né? E o nosso Sidney Marinho, daqui a pouquinho, vai trazer as informações sobre o que aconteceu no fim de semana. Flusão aí perdeu do Vitória, né? Flamengo ganhou do Juventude. Vasco, Botafogo, vamos já ver como é que está a situação aí dos times do Rio de Janeiro. Fluminense, que era 11º, passou para 13º. Ai, meu Deus, a luta é para não cair, né, rapaz? Que doideira, que loucura. Ó, a praia, o tempo nublado de manhã, chovendo fraco, fino, e a praia lotada, rapaz. Depois eu vou até mandar uma imagem da praia que eu fiz ontem pra... exatamente, parecia que tinha sol, rapaz. Bem, você sabe, né? Mineiro, quando vem, meu irmão, se não tiver chovendo canivete, ele tá na praia com isoporzão, com a cadeira, tudo certinho. Vem pra aproveitar a praia, não é não? Então, bom dia, já a gente faz um relato aí do que foi o fim de semana. Na área policial, a gente teve aí muitas ocorrências, né? A polícia trabalhou bastante, apreendeu motos, veículos, apreendeu, por exemplo, ali na onde é que foi? Foi aqui em Araruama. Olha só, eu vou até mostrar daqui a pouquinho, o Eduander vai falar com vocês, né? Mas eu já tenho aqui, olha, apreensão de pistola. Aqui, ó, uma pistola 9mm, tem o quê? Mas tem outras armas aqui apreendidas também. E nós vamos trazer aí para vocês as informações da área policial já com o nosso Eduander Silva, viu? Tivemos aí muitas drogas apreendidas, né? Em Unamar, em Araruama, né? E todas elas têm crack, né? Uma loucura que a gente tá vendo aí, infelizmente. Olha só, teve aqui roubo, né? P2 ali chegou e prendeu lá um rapaz que tava super procurado, né? ele tava com uma, aliás, duas pistolas, cara. Cadê aqui? Deixa eu mostrar as fotos aqui, tá aqui, Léo. Deixa eu... duas pistolas aqui e eles já tinham mandado de prisão. Deixa eu ver se eu aproximo bem. Aqui, ver se dá pra gente ver aí, Léo. Aqui, ó, deixa eu tirar o reflexo. Opa, pro outro lado aqui, ó. Aí. Eita, tá em fotos divulgadas pela polícia. Duas pistolas aí, essas foram apreendidas e temos outras informações, hein? Isso aconteceu aqui no município, opa, no município de Cabo Frio, aqui na Vila Nova. E a gente vai exatamente trazendo para você, meu querido amigo, as informações com detalhes daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, tem também o nosso Gustavo Távora, é o Guti, já trazendo as informações aqui de Arraial do Cabo. Hoje no programa a gente vai receber aí, né, a Maria Helena Coen. Vamos falar sobre, ela é uma brasileira, né? Participou de um programa nacional e internacional de astronomia. Ela detectou 7 asteroides. E nós vamos conversar com ela já, cara. É isso aí, ó. Tá vendo? Vamos lá, nossa contribuição aí, né, pra astronomia, pra tudo, meu amigo. Pessoal, né, seguiu aquela nossa amiga de Iguaba que tá lá ajudando os autistas. Aliás, presta atenção, hein, daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai ouvir, tem hoje uma palestra ali na quadra da APAI. A gente tem uma palestra para divulgar daqui a pouquinho. Eu tô com a doutora Vanessa Matalobos, que ela vai fazer um convite para vocês, principalmente pais, parentes, né, de assistidos aqui pela APAI. Tem hoje essa palestra interessantíssima que a gente vai já colocar o convite. Bom, vamos lá, dona Crica, bom dia. Pessoal, a gente tá meio devagar, fora do nosso ritmo aí. Ostentação. Luciano não chegou até agora. O que será que aconteceu com ele? Eu desvaziei o pneu da bicicleta dele. Que isso? Ele não me deu bolo de aniversário? Não, mas você não tá prejudicando ele, você tá prejudicando o programa, pô. Não, quero nem saber. Não, quero nem saber, tá vendo como você só pensa em você? Fala sério, pô. Deu certo. Pessoal, bom dia, nada disso, Luciano tá chegando, já ele teve um contratempinho, já tá chegando por aqui, tá bom? Tô mandando, Léo, eita, as imagens estão chegando aí, já a gente dá uma rodada pra ver como é que estão as situações. Agora, ô Paloma, tem um poste queimando, deixa eu dar meu bom dia pra Paloma, Léo, que aí a gente já mostra esse vídeo aí. Tem um poste, fio pegando fogo, ô Paloma. Bom dia, tudo bom, meu mozão? Onde é que aconteceu isso, Paloma? Amauri, bom dia a todos os nossos ouvintes. Aconteceu aqui na RJ 140, na altura ali, bem próximo da Firjan, aqui em São Pedro da Aldeia. Ah, rapaz. Eu estava ali. Caraca, ali, ó. Olha as imagens aí, pessoal. Olha a quantidade de faíscas, faísca, né? Isso é até perigoso, alguém passando por ali. E passa, né? Bastante gente por ali. Eu, inclusive, passei por ali. Olha. Mas quando eu observei, eu dei a volta, que é próximo do ponto de ônibus onde eu pego para vir aqui pro programa. Mas logo em seguida, Mauri, chegou o caminhão da Enel e isolou ali toda a área, né? Por consequência de algum risco, porque ali é uma via onde passa bastante gente. É fio quebrado? Parece que ele tá rachado, né? É absurdo. E são grossos, sabe, os fios. E depois começou a pegar um pouquinho de fogo. Mas graças a Deus. Ah, tá ali, ó. A gente tá vendo o caminhão da equipe da Enel lá, então. Isso, que isolou bom. Ali toda a área. Resolveu rapidinho, né? Resolveu rapidinho o problema, Maurinho. Que legal, que bom. E aí, tá tudo bem contigo? Tudo na paz? Tudo aproveitou bem. A sexta-feira direitinho lá com a médica? Ah, graças a Deus. É. Deu tudo certo. Que bom. Já estou aqui novinha em folha pra levar muita informação pra todos os nossos ouvintes. Muito bem, beleza. Vamos lá, obrigado, dona Paloma. 8:19. Muito bom dia, meu querido irmão, você que tá chegando agora aí, você está aqui na Rádio Ondas FM, você tá aqui na Cabo Frio TV, o nosso canal 10 aqui da Nova Costa Telecom. Já já também o nosso Dário Monteiro falando do esporte de praia, do futsal, do que rolou nesse fim de semana por aqui, tá? Um abraço aí pra galera que está viajando nesse momento, pessoal que tá indo pra Rio das Ostras, pessoal que tá indo pra Campos, tá indo pra Niterói, tá indo pro Rio de Janeiro, tá indo pra Petrópolis, tá indo pra São João de Meriti. Um abraço, tudo de bom pra vocês, como de costume também, a gente quer mandar um grande abraço para os nossos motoristas, principalmente os de ambulância, os motoristas de ônibus, meus amigos motoristas de ônibus, que Deus dê pra vocês toda a paciência que é necessária, né? Às vezes tem passageiro chato pra caramba, não tem? Não, mas tem passageiro também. Eu tava falando com, ela me pegou pelo braço, rapaz, foi sábado, eu tava ali no centro da cidade, ela vai mandar, eu pedi pra ela mandar um áudio, ela segurou no meu braço e pediu, Maurinho, pelo amor de Deus, fala com os motoristas de ônibus, para quando pessoas idosas estiverem entrando, para eles não saírem arrancando logo que a gente sobe a escada, não. Ele deu um tempinho para a gente segurar em alguma coisa. Tadinha, cara. Ela falou que toda vez que ela pega o ônibus, ela sobe a escada, quando chega no corredor, o motorista já sai e ela tá, né? Enfim. Essa é uma solicitação e eu sei que você, meu irmão, que todo dia senta aí, né, nessa poltrona, senta aí para dirigir a vida de centenas e centenas de pessoas todos os dias, que Deus te ilumine, que Deus te dê toda a paciência e competência do mundo. Bom dia, Luciano, tudo bem? Ô, ostentação, chegou, ostentação. Chegou, tá aí, você esvaziou. Ah, não! Aqui, desvaziando, tava os pneus furados lá. Ó quem foi. Eu que desvaziei. Confessou, cara, ela desvaziou os teus pneus, Luciano. Não, caraca. Dele não, Maurício, da bicicleta. É, da bicicleta dele. É. Tá bom, então tá aí, ele já chegou, viu? Que saco. É, depois tem acerto de contas. Ai. Ai, é isso aí, vai doer. Pessoal, vamos lá, vamos seguindo por aqui. Bom dia, deixa eu dar meu bom dia pra Crica. Ah, não, tô com o Gustavo Távora Guti, já tá por aqui. Nosso vascaíno chegando por aqui, já na manhã desta segunda-feira. Já bem nublada, mudou o tempo aí, né, o Guti? Vamos às informações de Arraial do Cabo. Alô, alô, Guti, bom dia. Bom dia, Mauri Valério. Bom dia, companheiros de trabalho, amigos ligados na Ondas FM. Estamos chegando nessa manhã de segunda-feira, dia 28 de outubro, trazendo as primeiras informações do dia, direto aqui do município Cabista. Com certeza, Mauri, olha, na verdade mudou já no sábado, tá? No sábado, no final do dia, a gente já chegou aí uma frente fria mudando, né, aqui o panorama aqui da nossa região, mas a gente começa aí falando de sexta-feira, né? Sexta-feira, um calor danado, feirinha do Xarel bombando, né, como teve uma edição especial por conta do feriado que foi transferido, né, da quarta-feira para sexta-feira, o feriado de Ação de Graças, então a prefeitura, ao invés de fazer a feirinha do Xarel no sábado, realizou na sexta-feira, bombou na sexta-feira, sábado, praias lotadas, turismo bombando, passeio de barco, passeio de bugre, passeio de quadriciclo, todo mundo alegre, feliz, as praias cheias aqui em Arraial do Cabo, por conta aí do feriadão, né, prolongado. E a prefeitura, Mauri, ela informou que hoje, obviamente, dia 28 de outubro, é por conta do dia do servidor público, feriado também em Arraial do Cabo. Então temos aí, ó, sexta, sábado, domingo e segunda, é o feriadão prolongado aqui no município. Os serviços essenciais permanecem em funcionamento normal e vão estar disponíveis a toda a população. Em caso de emergência, você pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 22992331456. Tivemos aí também ao longo do final de semana, Mauri, um incêndio que atingiu aqui a mata no Morro da Boa Vista, aqui em Arraial do Cabo, na noite de sábado, né? Na verdade, foi no final do dia, no início da noite de sábado, onde o Corpo de Bombeiros atuou rapidamente, porque fica próximo à área do incêndio, próximo aos condomínios. Então, ao que tudo indica, esse incêndio foi provocado por queima de fogos de artifício. Então, isso aconteceu no sábado, ali, logo no início da noite. Então, a gente vai estar falando também, Maurício, sobre outras questões. Hoje, vamos estar falando sobre educação. Nesse momento, caiu chuvisco aqui em Arraial do Cabo, né? O céu está completamente coberto por nuvens. Nessa manhã de segunda-feira, dia 28, feriado aí, com chuva, né, prevista para o dia de hoje, aqui na cidade cabista, no município de Arraial do Cabo. Eu volto trazendo mais detalhes, volto trazendo mais informações, direto do município cabista, e o oferecimento é nosso, da Peixaria Delivery do Galo, com peixe fresco, limpo e de qualidade na porta da sua casa, na comodidade do seu lar. Telefone de contato é o 22 98822 3851. Gustavo Távora, ao vivo de Arraial do Cabo, para o programa Mauri Valério Notícia o tempo todo. Bom dia, bom dia, bom dia. É o Mauri, bom dia. Bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra. Bom dia, irmão ou irmã. Acorda, que saco! Você tem que apresentar o programa. Eu vou aí, hein? Que doideira! Ai, que soninho! Ih. Ai, ai, ai! Aqui, nada disso não. Ô, aqui, presta atenção. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje é dia do servidor, né? E a gente tá mandando um abraço aí para todo o pessoal, né? A gente tem milhares, né, de servidores públicos. Infelizmente, a prefeitura é a principal empregadora, geradora, né, de renda para que a gente possa ter o comércio, ter o dinheiro circulando, né? E, ó, tem muita gente que pega o dinheiro, às vezes, vai comprar coisa lá fora, né, cara? Dá uma prestigiada aí, né? Ah, caro, Cabo Frio tudo é caro, não sei o quê. Conversa, pede desconto, enfim, meu irmão. Vamos lá, vamos prestigiar a nossa economia, né não? Bom dia, abraço para São Pedro da Aldeia. Mandar um abraço pro meu amigo Valdemir Mendes. Alô, alô, Valdemir. Grande abraço, meu irmão. Ô, Rosalice, esposa aí, um grande beijo, tudo de bom. Um grande abraço, meus queridos amigos, né? Estão aí numa batalha. A gente pede a Deus que realmente dê forças para que a gente consiga transplantar todos os desafios que a gente tem que pela nossa frente, não é não? Então, força, meu querido irmão Rosalice, um beijo, minha queridona, tudo de bom? 8:27, bom dia. Bom dia. Vamos lá, tô com Eduardo Silva já aqui na linha, pessoal, vamos às informações, ó, pistolas, veículos, drogas, eita, a polícia trabalhou e trabalhou muito, hein? Vamos lá, vamos às informações da área policial, Edu Ander Silva. Bom dia, Edu, conta pra gente, meu irmão, como é que a gente começa essa semana, Edu? Bom dia, Mauri, muito bom dia a todos os companheiros de trabalho, toda a grande audiência do programa Mauri Valério. Olha, o 25º Batalhão de Polícia Militar trabalhou bastante nessas últimas 24 horas, foram ocorrências importantes, reforço inclusive no policiamento ali em Maria Joaquina, aqui no município de Cabo Frio, divisa com Búzios. A movimentação da polícia foi intensa, nós não tivemos aí momentos em que a polícia não estivesse realmente em evidência, principalmente na busca por um elemento que está sendo acusado de ter cometido um homicídio terrível ainda na madrugada de sábado. Na madrugada de sábado, Amaury, um homem foi morto no bairro do Tangará e a polícia está à procura de um homem apontado como autor do crime, seu apelido Rachixe. A madrugada foi violenta no Tangará, na madrugada de sábado, por volta das 4 da manhã, quando a polícia militar registrou um crime de homicídio na rua Carlos Gomes, onde um homem foi executado dentro de sua casa com vários tiros de fuzil. Devido aos ferimentos, ele não pôde inclusive ter o seu sepultamento com o caixão aberto. O rosto dele foi totalmente destruído pelos disparos de fuzil que foram efetuados nessa vítima dentro de sua residência aqui no bairro do Tangará. A perícia esteve no local e apreendeu mais de 20 cápsulas de fuzil calibre 5.56 no local. Durante essa execução, durante esse crime hediondo, uma criança de 1 ano ainda foi atingida também por um disparo na coxa. Ela foi socorrida e levada para o hospital aqui no município de Cabo Frio. A polícia divulgou que o autor do crime, segundo informações, atende pelo apelido de Rachixe. Ele foi morador do bairro do Tangará. E aí, ali no Tangará, ele também era envolvido com aproveitando o conhecimento do bairro do Tangará, pois viveu ali a vida inteira, está agora se aproveitando desse conhecimento para poder atacar as pessoas que também têm ligação com o tráfico de drogas, ou que seria então o seu uma pessoa com quem ele não teria uma boa relação, uma pessoa que teria realmente um problema. E aí então a polícia está divulgando a foto desse homem, apelido Rachixe, e pede informações para que as pessoas possam denunciar a sua localização para que ele seja preso. A polícia ainda teme que ele possa cometer outros ataques, quer evitar esse tipo de situação, então por isso pede ajuda à população para que denuncie através do 21-2253-1177. 21-2253-1177. 21-2253-1177. Ou o disque denúncia aqui do 25º Batalhão de Polícia Militar, que é o 2643-0190. 2643-0190. Qualquer informação, a polícia vai fazer um levantamento, vai averiguar e vai então tentar aí dar resultados melhores à população mediante as denúncias que foram chegando através desses dois telefones, da Mauri. E essa, agora gente, que eu queria falar uma coisa aqui, porque tem aumentado e muito, Eduander, e a gente, toda vez quando a gente vê uma ocorrência dessa, a gente sempre vê lá, segundo denúncia anônima, a comunidade tem participado muito nesse momento, ajudando a polícia, Edu? Tem sim. Olha, em Iguaba Grande, por exemplo, a polícia chegou até uma localização aqui no bairro de Iguabinha, na verdade, aqui em Araruama, através de uma denúncia aqui na rua Maria da Graça. Olha, a polícia se deparou com dois elementos após então receber uma informação de populares, descrevendo inclusive as características dos suspeitos que estavam com mochila camuflada ali nessa rua, na rua Maria da Graça, no bairro de Iguabinha, Araruama, onde então faziam a prática do tráfico de drogas. Naquele momento, então, a polícia foi para o endereço, acabou fazendo um cerco, conseguiu localizar os dois elementos, um conseguiu fugir, o outro foi detido, e com este a polícia apreendeu pistola calibre 9mm, carregador, 7 munições, também celular. Outro elemento conseguiu fugir, mas a polícia tem as características dele, também tem a sua identificação, e também acabou resistindo 27 pedras de crack e R$ 97 em espécie, que seria produto da venda do entorpecente. Todo o material foi apreendido, o elemento detido vai ser autuado pelo crime de tráfico de drogas, deve ser encaminhado ainda hoje para um presídio no Rio de Janeiro. Mudando um pouquinho a chave, olha, moradores da rua Tóquio querem registrar aqui o atendimento ruim que a Enel prestou aos moradores neste último final de semana. No sábado à tarde, um morador da rua Tóquio relatou para nossa reportagem que ele estava sem energia elétrica desde o meio-dia de sexta-feira. Passou sexta-feira, passou o meio-dia de sábado, no final da tarde ele mandou essa mensagem pra gente. Eu acredito que neste momento ele já tem energia elétrica, mas ele queria registrar que por muitas vezes acabou ligando, registrando protocolos, ele não fez isso sozinho. Outros moradores também da rua Tóquio também tiveram o mesmo comportamento de ligar para Enel, de solicitar para resolver esse problema, falta de energia elétrica na rua Tóquio, no bairro da Baleia, ali no município de Arraial do Cabo. Ficaram sem energia elétrica durante bastante tempo neste último final de semana. E olha, Mauri, aquele motociclista que foi visto aí na rua, aí na entrada de Arraial do Cabo, arrastando a metade de um automóvel Palio, foi destaque hoje pela manhã no RJ da primeira edição, lá na capital do Rio de Janeiro. Aí mostrou também as imagens, né, deste homem com a motocicleta que estava carregando a metade de um automóvel Palio, e dentro do automóvel ainda tinham passageiros e indo em direção ao centro da cidade de Arraial do Cabo. Olha, vão destacar que esse tipo de comportamento e o tipo do veículo que foi produzido artesanalmente é proibido. Isso não é legalizado. Não. E a pessoa que pega, inclusive, infelizmente, a gente sabe que a pessoa que está trabalhando nisso está levantando um dinheiro para sustentar sua família, mas infelizmente está dando uma prática ilegal. E a pessoa que acaba pegando um veículo como esse também corre o risco, inclusive, de ficar a pé, porque se a guarda municipal parar e ver quem está fazendo esse transporte com essas duas pessoas, a guarda municipal tem todo o dever de obrigá-lo a parar e fazer com que os bons passageiros desembarquem. Isso sem prestar qualquer tipo de pagamento, já que o serviço não é permitido e também não foi prestado, né, Maurício? Agora, eu acredito, Edu, que ele não faça disso um meio de vida. Eu acho que ele, foi uma única vez. Será que... Cara, a gente tem que descobrir ele. Agora não pode, porque cometeu infração, vamos lá, calma aí, pô, não pode. A gente precisava encontrar esse motociclista, cara. Porque... Não, mas não pode, né? Não esse pode, veículo não, claro, é permitido, ele não, claro, pode transportar a pessoa daquela forma, né? Com seja pro lazer, ou seja como um exercício realmente para poder sustentar a sua família. Que na verdade o veículo não é permitido. O veículo está legal, está legal, né? Numa autoestrada, né? Uma autoestrada que tem uma velocidade e tudo. Foi uma coisa exótica, foi uma coisa assim que você vê. O povo do Rio de Janeiro, todo mundo está destacando isso aí como uma coisa bizarra, né? Enfim, meu irmão, tá aí. Depois, ó, Edu é do Cabo, Luciano é do Cabo, Bitico é do Cabo. O que que você quer mais? Eita, aqui. Só tem artista, né? Só tem artista mesmo, meu irmão. Pós-graduado. Agora, Edu, tem mais informações, hein? Tá, deixa olha, eu só... a Prefeitura Municipal de Búzios ampliou as vagas também para a natação. Já eu trago detalhes disso. No último final de semana realizou o Speed Beach, que foi uma competição também que aconteceu na Praia do Canto, aqui no município de Armação dos Búzios. E também tivemos final de campeonato de futebol também na cidade de Buziana. Eu vou trazer mais informações também a respeito disso. Quero lembrar que esta semana, dia 29, começa a semana evangélica no município de São Pedro da Aldeia, com a finalização no próximo dia 2. Vou trazer também mais detalhes a respeito dessa informação também aqui para a nossa região. E mais, está chegando também o Festival Gastronômico no município de Arraial do Cabo. Vamos ter também aí uma programação muito extensa, trazendo muitos grupos locais para poder fazer a festa aqui do Festival Gastronômico, né? Frutos do Mar na Praia Grande, no município Cabista. Já eu trago mais informações e mais detalhes, sempre no oferecimento de elétrica e etc. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, aqui no bairro do Jardim Esperança, bem ao lado da Igreja Metodista. E também de Mercadão da Construção, ninguém vende mais barato. Avenida Teixeira e Souza, bem ao lado do Detran, aqui na altura do bairro do Braga. Edu Ander Silva para o programa Amaury Valério Notícia o tempo todo. Edu, confirma pra gente, hoje no dia do servidor, a gente tem algum ponto facultativo em algum município da região? Temos, Guti já trouxe a informação, Arraial do Cabo tem esse grande feriadão, né? Desde a sexta-feira que foi feriado de ação de graças, né? Sexta, sábado, domingo e segunda-feira também é feriado no município de Arraial do Cabo. É ponto facultativo também em Cabo Frio. Ponto facultativo também em São Pedro da Aldeia, Maurício. Então, a região inteira aí, pessoal, ponto facultativo, as repartições públicas não funcionam, tá bom? Exato, tirando, claro, a questão também aí da guarda municipal, das UPAs, né? Eles vão trabalhar normalmente. Ah, você me lembrou uma informação importante, uma denúncia. Atenção, polícia militar, atenção, fiscalização de posturas, atenção, prefeitura municipal de Cabo Frio. Os flanelinhas estão agindo e há uma suspeita, inclusive, de pessoas que estejam fazendo corpo mole na Praia do Forte, em Cabo Frio. Vocês vão reparar isso e vai chamar a atenção de quem já viu isso. Carros estão sendo estacionados e aí você precisa pagar aquela taxazinha lá do estacionamento. Alguns veículos vocês vão encontrar com o limpador de para-brisas levantado, outros com o limpador de para-brisas na sua posição original, que é colado ao para-brisas. Esses para-brisas, ou melhor, esses veículos que estão com o limpador levantado, a gente recebeu uma informação de turistas, de moradores, que são de flanelinhas. Quem toma conta desses carros aí que estão com o limpador erguido são os flanelinhas, simulando estarem lavando o carro, na verdade não estão. É uma sinalização para que o pessoal que está fazendo cobrança de estacionamento não cobre. Essa é uma denúncia que precisa averiguada, Mauri. As pessoas estão deixando de cobrar o estacionamento de veículos que estão com o limpador erguido, já em acordo com alguns flanelinhas. O que acontece, Mauri, é que estamos num período muito complicado de final de ano, muito complicado também da mudança de mandato, e muitos servidores estão temerosos em bater de frente com o flanelinha, porque já tivemos, inclusive, ameaças por parte de flanelinhas a servidores da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, inclusive a guardas municipais, que deixaram, inclusive, de curtir a cidade de Cabo Frio exatamente por conta dessas ameaças. E muitos servidores estão temerosos. É necessário que haja uma fiscalização a respeito deste tema, que é realmente muito grave na cidade de Cabo Frio. É verdade, é uma denúncia. Caraca! Já a gente vai conversar com o pessoal da guarda, não? Vamos conversar já com o nosso Mendonça lá. Edu, valeu. Tá chovendo por aí, Edu? Não, por enquanto não, Mauri, mas o tempo tá carregado, carregado. O tempo tá com nuvens realmente um pouco mais escuras, sinalizando que a qualquer momento pode cair uma chuva fina também na cidade de Cabo Frio. E fica o alerta para algumas pessoas a respeito dos buracos da estrada de Guriri. Temos grandes buracos bem pertinho ontem, ali, inclusive, do posto do Gamboré, em uma curva. O motorista, às vezes, precisa fazer ali um desvio desse buraco, ele acaba invadindo a pista contrária. É, atenção, Secretaria de Obras do município de Cabo Frio. Temos buracos ali naquele trevo ali que dá acesso ao Cajueiro e buraco gigantesco bem ali naquela curva em direção ao centro da cidade, numa curva bem antes ali do posto do Gamboré. Daqui a pouquinho eu trago mais informações, sempre no oferecimento de elétrica, etc., de Mercadão da Construção. Edu Anderson Silva para o programa Mauri Valério Notícia o tempo todo. Valeu, Edu. É, rapaz, é ponto facultativo. Olha aí, deixa eu aproveitar. Léo, vamos mostrar, vamos dar notícia boa. Aquele cidadão que está encontrado, rapaz, graças a Deus. Vocês lembram? Foi na sexta-feira, né? Na sexta-feira, tá aí, olha, a gente procurou esse cidadão aí, né? Ele que estava desaparecido, né? O Josias Riscado Batista, a gente anunciou e graças a Deus a família encontrou. Ele foi encontrado, tá bem, tá bom? Já está com os familiares. Então é pra gente mostrar. Familiares. Então é pra gente mostrar aí. Luciano, a doutora, vamos fazer, olha, daqui a pouquinho vai rolar ali aqui na quadra da APAI uma palestra com a doutora Vanessa Matalobos. E ela mesmo, ela faz um convite pra gente, ela que vai falar, né, sobre autismo, né? Então, crianças com espectro autista. Vamos lá, vamos aí, doutora. Alô, Vanessa, alô. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala é a doutora Vanessa Matalobos, médica, neurologia adulto e infantil. Estou aqui para convidar a todos os usuários da APAI de Cabo Frio e toda a comunidade cabofriense para nos encontrar daqui a pouquinho, às 9:30, na quadra da APAI, onde estarei palestrando sobre o autismo. Conto com a presença de todos vocês para a gente ter uma roda de conversa muito produtiva e interessante sobre os tratamentos de autismo e sobre como melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Aguardo todos vocês daqui a pouquinho e terei um enorme prazer de estarmos por lá para conversarmos sobre o autismo e sobre a neurodivergência. Até breve. Beleza, tá aí o convite da doutora Vanessa Matalobos, tá bom, pessoal? Não vamos perder esta oportunidade. 8h44. Fala aí, moça solteirona, fala contigo, ostentação. Eita, desgrama. Tudo bem, dona Zilma? Eu, hein? Tá apertadinha, hein? Eita, Maurício. Que jeito é esse de falar com os outros, Maurício? É que eu tô vendo a dona Zilma descosta. É, panela velha é que dá comida boa. Eita. Tá vendo aí? Essa é a música do Luciano. Vamos lá, pessoal. É segunda-feira. Cadê? Não tem? Cadê aquele doido? Epa, pessoal, é segunda-feira, né, Léo? É isso aí. Pessoal, muito bom dia, tempo tá nublado, a gente hoje tá sem as imagens da praia, né? Mas tá aí o tempo, ó, esse é o céu de Cabo Frio nesse momento, estamos neste momento com 25 graus, uma temperatura que não deve subir mais do que isso. Já já, Márcio Sorém trazendo a previsão do tempo. Meu irmão, muitas realizações, muitas vitórias nesta segunda-feira, neste dia 28 de outubro do ano de 2024. Um grande beijo, um grande abraço, uma boa semana para todos nós. Um beijo para você, minha querida irmã, que vai fazer uma cirurgia daqui a pouco, que vai se internar para fazer um tratamento, vai sair tudo bem, mas Deus está no comando, viu? Um grande beijo, mandar um abraço pro cirurgião maravilhoso, doutor Heitor. Um grande abraço, mandar um abraço aí também para o doutor Marquinho, doutor Marco Antônio, da Clinerp. Um grande abraço aí, viu? Pessoal aí da clínica. Eita, um beijo, obrigado, pessoal. Pessoal que trabalha com a saúde aí, vamos junto. Hoje é o que mesmo, rapaz? Hoje é segunda-feira! Bom dia, meu irmão. Boa semana. Uma semana com Deus, uma semana com a família, uma semana aí com os teus amigos, colegas de trabalho, sempre na harmonia, para que possamos crescer no nosso trabalho e, acima de tudo, crescermos espiritualmente, crescermos na nossa vida. Um beijo, saúde, paz, e que Deus Pai Todo-Poderoso esteja sempre conosco. Dia, logo de manhã. Bom dia, logo de manhã. Bom dia. Ela Maria. Ondas 97,7. Combina com você. Esse é o programa do Amaury. Oferecimento Braseg, assistência familiar, prazer em cuidar de você. Arte em Ouro Joalheria, o melhor lugar para comprar suas alianças em ouro 18 quilates, no centro de Cabo Frio e no Shopping Parque Lagos. Gold Medical Group, especialista em saúde sexual masculina. Ligue 2645-3083. 2645-3083. Atenção, Enel informa. Com alerta da meteorologia para possibilidade de tempestades no estado do Rio de Janeiro, a Enel acionou seu plano de emergência e estará mobilizada durante o fim de semana com reforço das equipes operacionais e dos canais de atendimento para eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia. Para comunicar falta de luz, priorize os canais digitais, o aplicativo da Enel e a agência virtual enel.com.br. É, professora, desculpa, mas tá bem complicado isso aqui, hein? Calma, pega o multímetro aí, vai. Vamos fazer o exercício prático de novo. Tá bom, vamos lá. Você nem percebeu que isso é uma aula à distância, né? A Uninter está sempre perto de você. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Cursos a partir de R$ 127,30 por mês. E inscreva-se, uninter.com. Essa casa é sua, essa casa do Chico. No Chico Parafuso, você encontra aquela solução para o seu problema, com condições de pagamentos especiais. Por isso, não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Chico Parafuso, Rua Vitor Nunes da Rocha, no Parque Burle, em Cabo Frio, na Rua da UPA. Procurando uma conexão rápida e estável? Acabou de encontrar. A VNT Internet é a solução perfeita para você. Conecte-se com a melhor internet da região. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como podemos transformar sua experiência online. Plano de 600 mega com Watch, Paramount Plus e 25 canais de TV por apenas R$ 109,90. Chama no WhatsApp 22-3199-1616. 22-3199-1616. VNT Internet. A sua melhor experiência em conexão. O que era bom agora é super. Crescendo, pensando em você. Espaço, conforto e bom atendimento. Super Carnes em um novo tempo. Venha e entre nesta evolução. De preço baixo e tradição. Preço baixo e tradição. Gramaxé, o melhor lugar para você economizar, somente nesta segunda. Acém bovino e pá bovina quilo, R$ 24,98. Pão francês o quilo, R$ 12,98. Sobrecoxa Sadia bandeja, 1 quilo, R$ 10,75. Leite Kissamã integral, 1 litro, R$ 4,69. Biscoito creme cracker Vitarella tradicional, 350 gramas, R$ 4,75. Arroz branco, bom no prato, tipo 5 quilos, R$ 25,90. Peça também pelo iFood nas lojas de Búzios e Cabo Frio. Quer comprar barato de verdade? Vem pro Gramaxé. Pipa ilegal é crime. Caminhões pipa clandestinos representam uma séria ameaça à sua saúde, fornecendo água de fontes não certificadas e sem garantia de procedência. Quando precisar, escolha um abastecimento legal e confiável. Fornecido exclusivamente pela Prolagos, que possui identificação e laudos de qualidade da água. Quando o assunto for água, não dê abertura. Prolagos é a única opção segura. É uma Mauri. Você se torna cara dela, o pato é você. Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. Eba! Vamos lá, vamos! Estamos de volta. Agora são 8